Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às suas instituições, procurando colocar em evidência o bem. Hoje vamos dar continuidade a uma conversa que iniciámos há uma semana e que, por falta de tempo, não concluímos acerca do ano da fé. Há uma semana tivemos aqui, e hoje continuamos a ter, para analisar o ano da fé, o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. O ano da fé, como dissemos há uma semana, teve início no dia 11 de outubro de 2012, proclamado pelo Papa Bento XVI, e terminou, de facto, há uma semana, 24 de novembro. Há uma semana referimos também e pedimos aos nossos ouvintes para, nas suas comunidades, irem analisando o que foi feito, o que fez cada um e o que se fez, portanto, também em comunidade, tendo em conta também muito do que nós aqui dissemos, anunciámos, do que foi feito em relação à Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. De facto, ao longo destes 13 meses fez muitas, muitas coisas, e também no programa de encerramento que fez há uma semana também, com vários, com também muitas coisas, entre elas, portanto, uma conferência em que perguntava o que ficou do ano da fé. O Papa Bento XVI, como referimos há uma semana também, disse que o ano da fé tinha sido proclamado mais porque entendia que havia regiões no mundo em que a fé corria o risco de se apagar como uma chama que já não encontrava alimento. Indicava até vários motivos também, outros, em relação a este ponto, e dizia que o sagrado estava a ser apagado pelo profano e que isto se notava-se até inclusive no Natal. Falava-se muito de outros assuntos, de boas festas, mas propriamente de Jesus poucos falava. Referia também as lojas comerciais cheias aos domingos, dia de descanso, e as igrejas vazias. Falava da indiferença, portanto, em relação à família, em relação aos outros assuntos. Falava dos divórcios constantes, dos nascimentos fora do casamento e da falta de valores. O Papa Francisco dizia também que um dos assuntos mais complicados para o ano da fé era a formação dos formadores, e há uma semana, por falta de tempo, ficámos exatamente neste ponto. O Diácono Francisco falava e dizia, e eu achei muito interessante, falava de otimismo e referia que o pessimismo não nos leva a lado nenhum e que nós temos que ser otimistas, e o que não foi feito no ano da fé tem que ser continuado agora, já fora do ano da fé. Por isso eu vou-lhe dar a palavra para ele continuar com este assunto. Francisco. Ora viva, Armando, ora viva, caros convivas aqui da mesa e ouvintes. O Armando acaba uma ladainha. Não sei se os que tiveram a ouvir. Eram os divórcios, era isso, era assim. Era uma ladainha de horrores. E eu acho, quando eu falava há uma semana atrás de otimismo, quer dizer, é pensar que, pronto, as coisas não estão bem, com efeito, mas eu penso que este ano da fé teve a alegria de ter um Papa Francisco, não é? E o Papa Francisco reconhece as cicatrizes, as dores, as dificuldades da vida presente, reconhece estas dificuldades todas que nós vemos, não é? Na Igreja, e nós também as reconhecemos que estamos no terreno, diríamos assim, próximos, e vemos as dificuldades, mas também há amplos sinais de esperança, não é? Eu citava Chesterton há 8 dias atrás, que dizia, quer dizer, os progressistas acham que está tudo mal, que é preciso fazer outra coisa completamente nova. Os conservadores acham que também está tudo mal, mas não são capazes de fazer. Quer dizer, e portanto, eu penso que o inconformismo é bom. Agora, nem dizer que vamos destruir tudo o que está, nem ficarmos imobilizados perante tudo isso, não é? Até porque este grande fé foi um ano cheio de atividades, cheio de coisas, cheio de reuniões, cheio de encontros, não é? Faz lembrar aquele cardeal que dizia, salvo erro, o cardeal Sunens, que dizia a certa altura que o Nosso Senhor, quando vier de novo no fim dos tempos, e agora estamos no Advento, estamos a contemplar a vinda de Jesus e a preparar também esse segundo Advento, essa segunda vinda no fim dos tempos, Nosso Senhor, quando vier de novo, pode não nos encontrar unidos, mas de certeza que nos encontra reunidos. Porque na Igreja isto está assim, quer dizer, pode não nos encontrar lá muito unidos entre nós, mas reunidos de certezinha absoluta, porque a gente tem muita coisa, muita reunião, muita coisa. Ok, tudo isso faz muita falta, de facto. Né? Eu estava há 8 dias atrás a dizer, não consegui concluir a ideia, da dificuldade que é os nossos leigos sentirem aquilo que a doutora Teresa falava há 8 dias atrás, aquela questão de sentirem a curiosidade, não é? Por saber mais. Tem a Bíblia e o Catecismo lá em casa, muitas vezes, os que têm o Catecismo, mas são bonitos livros de decoração. E as nossas casas agora estão decoradas com a árvore de Natal e com as bolinhas e com os enfeites e com as luzes, também tem uma Bíblia. Quer dizer, são elementos decorativos e não elementos e não desafios a uma formação permanente, não é? Eu tenho repetido muitas vezes esta ideia que não é minha, que eu ouvi, né? Um cristão ou vive em regime de formação permanente ou um regime de deformação permanente. Não há volta a dar-lhe. Na mesma não fica. E, portanto, é de facto difícil por esta curiosidade, não é? São Pedro, na sua primeira carta, diz: estai sempre dispostos a dar razões da vossa esperança, não é? Dar razões ao mundo da vossa fé. E a verdade é que nós vemos hoje em dia os nossos cristãos muito, muito bloqueados a esse nível. A formação cristã, o Papa Bento XVI, quando esteve em Portugal em 2010, dizia aos bispos para avaliarem bem como é que está a ser feita a educação cristã, como é que está a ser feita o processo de crescimento na fé, a iniciação à fé através da catequese. De facto é difícil, vamos ser claros. Mas há sinais de esperança. Eu, concretamente aqui nas nossas paróquias, vejo este curso Alfa como um grande sinal de esperança. A doutora Teresa, há 8 dias atrás, recordou que aceitámos o convite da Universidade Sénior, uma instituição civil, que pretendeu fazer a formação de teologia. Temos ali sempre um grupo de 25 a 30 pessoas, com muitas questões. Com muitas questões que colocam. Ou seja, o homem não deixou, as pessoas não deixaram de questionar. Diríamos assim, se calhar o problema é que nós estamos a dedicar as nossas energias, não é? Só para o mesmo grupo restrito de sempre. O padre Jorge Silva Santos, que é o vigário para a pastoral da nossa diocese, dizia ainda há poucos dias o seguinte: a desproporção abismal que há nos nossos recursos na Igreja. Nós temos práticas dominicais, grosso modo, na nossa diocese, à volta de 15%. 10 a 15%. As paróquias é mais ou menos isto que vivem. 10, 15, em algumas 20, 20 e pouco. Mas não chega, na maior parte das paróquias, a 1/4 da população. A prática cristã regular, madura, séria. Então ele dizia, na nossa diocese, que a média é à volta disso, 12%, estamos a dedicar 98% do que fazemos é para os 12%. Restam 2% para todos os restantes 88%. Ou seja, há aqui uma desproporção abismal. Nós, para os que já estão minimamente evangelizados e convertidos, apesar disto ser uma coisa, processo gradual, esgotamos os nossos recursos. Para os de fora, não temos respostas a dar-lhe. Temos os funerais. Temos os funerais e mais um ou outro sacramento, cada vez é menor, os batismos e casamentos a decrescer em queda livre, não é? Os casamentos já cracharam há muito tempo e os batismos agora também em queda livre. Mas é os funerais que ainda vamos tendo. Ou seja, há aqui uma desproporção de meios. Nós estamos a canalizar grande parte dos nossos recursos para dentro. Não quer dizer que não seja necessário, mas também temos que saber dar aqui uma perspectiva diferente. Segundo lugar, E foi aqui que a minha palavra na semana passada foi interrompida. Diga-me, doutora Teresa. Acha que esses 12% estão realmente evangelizados? Pois era isso que eu queria lhe... dizer já. Eu acho que, de facto, o caminho da evangelização não está garantido, não é fácil, neste momento, para com estes 12%. Não estou a falar que não se deva dar a formação nem ajudar à conversão. E agora aqui a doutora Teresa até me faz jeito porque entra precisamente no segundo aspecto que eu queria salientar, que é este. Porquê é que há um regime de grande demissão em relação à formação hoje em dia? Porquê é que as pessoas não sentem essa necessidade? E se atêm àquilo que já conseguiram? Porque simplesmente há uma coisa que ainda não foi feita. Nós temos cristãos de tradição e não temos cristãos comprometidos que se encontraram pessoalmente com Deus. Tem uma experiência de fé firme e sólida. Porque a questão é esta. Quem tem uma fé viva, né, só sente no seu coração aquilo que Santo Anselmo dizia. Né? Conhecer para querer e querer para conhecer. Santo Anselmo dizia isto. Né? Nós queremos conhecer a Deus para querermos nele. E queremos nele porque o conhecemos cada vez mais. E há aqui uma relação de reciprocidade, o conhecer para querer e o querer para conhecer, que vai aumentando em cada um de nós. Ou seja, à medida que a nossa vida está cada vez mais convertida a Cristo, à medida que eu sinto uma fé mais viva e generosa, eu vou ter necessidade de formar a minha fé. Ora, se eu não tenho uma fé generosa, viva, se eu não tenho uma fé comprometida, se eu não tenho uma fé de encontro, que se baseia num encontro pessoal com Cristo, bolas. Toda a formação que nós andamos a dar, vai resvalar na impermeabilização que aquela pessoa tem. Está impermeabilizada. Não entra nada. Porquê? Porque ainda não está o principal. Não está o principal. O caminho da fé não foi feito. E nós hoje assistimos isto brutalmente. Não é? Quando falamos da crise da catequese, da iniciação cristã, das dificuldades que temos em que muitos dos nossos catequistas partilhem a fé. O problema é isto, é que as nossas catequeses hoje em dia é mais ou menos uma coisa como que brincadeira com meninos misturada com uma certa educação para os valores, né? E a panóplia de valores que se apresenta hoje está cada vez mais reduzida, né? Porque em nome da tolerância para com todas as maneiras de pensar, a paleta de cores com que se pintam os valores cristãos tem vindo a reduzir. Não é? Qualquer dia, até dar os bons dias é pecado, porque pode haver uma pessoa que não queira que seja bom dia, então a gente tem que respeitar e não podemos dar bons dias à pessoa, porque temos que respeitar agora todas as diferenças. Ou seja, não sei se estamos a perceber, a sociedade está-nos aqui a encostar à parede e muitas das nossas catequeses, muitos dos nossos agentes de pastoral se deixam encostar à parede, e em nome de tudo isto, destes respeitos todos, os valores que até se ensinam hoje em ambiente catequético estão a diminuir. Porque a gente tem que preparar os miúdos para quê? Para uma sociedade plural, tolerante. E significa que há certas coisas da identidade católica que não se podem ser ensinadas. Porque vão criar fundamentalismos e intolerâncias. Ou seja, o que nós vemos em dia é que tudo isto, não é? Há muito de humano aqui e pouco de sobrenatural. A experiência de fé é toda muito terra a terra. E muito pouca sobrenaturalidade acontece, pouco horizonte de fé, de encontro pessoal com Cristo acontece. Por isso é que nós vemos hoje em dia muita gente, não é? Nós estamos ali naquele jogo de empurra. Nós estamos a fazer, nós, responsáveis pela pastoral, estamos a fazer aquilo que às vezes criticamos nos pais, muito católicos, que tentam empurrar os filhos para a missa e para a catequese e nunca favorecem um encontro pessoal com Cristo nos seus filhos. Mas sempre os empurram. E vemos muitos católicos isto, né? Católicos de empurrão. Estamos a empurrá-los. Porquê? Porque ainda não houve esta experiência de encontro pessoal com Cristo. Diríamos, a culpa é só nossa? Também não, porque se a pessoa também não procurou, não é? Se a pessoa também não procurou formar a sua fé e fazer essa tal experiência de encontro pessoal com Cristo e vai-se contentando a ser um cristão com reservas, não é? Nós temos hoje muitos cristãos com reservas. O padre Porto Carreira da Almada diz de forma muito engraçada: os cristãos adversativos. Ah, eu sou católico, mas não vou à missa, não preciso. Ah, eu sou católico, mas não faço isto porque não quero. Ah, eu sou católico, mas não aceito esta norma porque eu penso de outra maneira. Chegamos aos católicos adversativos ou católicos com reservas. Temos muitos. É? Por isso é que eu concordo consigo. De facto, não podemos dar... Aliás, esta intuição é do próprio Papa Bento XVI, na Porta da Fé. Já em 2010, quando aqui veio, aliás, ele cita isto, a homilia que fez no Terreiro do Paço em Lisboa, que diz: não podemos dar por suposto que os nossos cristãos estão convertidos. Porque a nossa sociedade ainda vai tendo alguns valores. Não. Temos que fazer esse encontro pessoal com Cristo. Na nossa Diocese de Coimbra, interessantíssimo. Até agora, os programas pastorais era sempre a primeira coisa: reuniões de formação. Estou ali uma injeção de reuniões de formação. Agora não. Programa pastoral, objetivo número 1: cada um faça uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Que as paróquias evangelizem. E depois, a seguir, é que se dá a formação. Se nós primeiro levarmos à fé, depois a seguir formamos. Os dentro, como é que levamos à fé? Do encontro na oração. Não há outra maneira de se encontrar com Cristo a não ser através da oração. Portanto, nas paróquias que se reze. Temos o nosso programa pastoral a incentivar a que nas paróquias haja a adoração do Santíssimo de forma ritmada, pontual, até inclusivamente se prevê dias inteiros de adoração, quer dizer, que se haja um grande avanço, um grande empenhamento de que através da oração se faça esse encontro. E depois a seguir é que vem a formação e não o contrário. Eu penso que aí é o regime. Para quem está dentro, primeiro encontro pessoal com Cristo e depois formação. E depois, corrigir este desequilíbrio absoluto, que é estarmos a dedicar 90% do nosso tempo aos 10% que temos, e 10% do nosso tempo é que sobra para os 90% que não temos. É aquela tal história que dizia alguém: se Nosso Senhor hoje viesse à Terra, havia uma parábola do Evangelho que ele ia corrigir. Tudo o que disse está tudo perfeito, menos uma, a da ovelha perdida. É porque lá dizia: deixa as 99 e vai procurar da ovelha que tem. Nós não, nós estamos a engordar a única ovelha que temos e deixamos as 99 a monte. E essa era a única que corrigia, e eu também acho que isto deve-nos fazer refletir. Eu talvez, eu escandalizo o que vou dizer, mas eu tenho, muitas vezes eu penso que é mais cristão a pessoa que não comunga do que aquela que vai comungar. O que não comunga tem consciência de que a comunhão não é uma balela, não é uma pastilha, não é. E o que comunga muitas vezes vai comungar na fila porque é moda, como já ouvi dizer esta frase, não é minha, porque é moda, mas não diz nada. Aliás, vai comungar, volta para o lugar e já está a conversar com o vizinho do lado. É. E os que não vão comungar ainda têm respeito pela Sagrada Comunhão. Eu vejo o sol, eu vejo a luz, no teu olhar, no teu sorriso. E quantas vezes o amor chega quando não pedimos. Preso no silêncio. Recentemente conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a analisar o ano da fé que encerrou há uma semana. Por falta de tempo não concluímos este programa, de modo que estamos hoje a dar-lhe continuidade. A Sra. Doutora estava há pouco a falar, eu cortei-lhe a palavra, mas vou novamente ao assunto que a Sra. Doutora estava a transmitir. Sra. Doutora, esse problema da comunhão, uns que não comungam porque são mais conscientes de quem vão receber, outros que comungam porque estão na fila e também não podem ficar sem ir na fila porque podem ser apontados a dedo porque vai toda a gente e fica ali uma ave sozinha. Ora bem, o que eu costumo ouvir é o seguinte, é que o próprio sistema que existe nas nossas igrejas, que é despejar, e passo o termo, que é despejar uma bancada, ou uma bancada, um banco, e que vão todos no banco, e depois de ir aquele banco vai o outro, e depois vai o outro, e depois vai o outro. Isto pode levar as pessoas que também por acanhamento, dizem, agora vou ser apontado a dedo porque não vou comungar. Penso que também aqui as coisas não estarão bem. Penso que as pessoas não têm que ir todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. Isto é, não têm que ir aquela bancada toda ao mesmo tempo. Se calhar seria bom que fosse feito de outra forma para que não fosse tão notado aqueles que não vão. Porque isto também pode ser complicado, não sei se isto... É, eu estou convencida que está a ser otimista em relação às pessoas e em relação às bancadas, não concordo consigo, porque acho que é uma questão, eu vejo, quando a comunhão, é um amontoado de gente, toda a gente quer ao mesmo tempo, de vários bancos ao mesmo tempo. Eu acho que se houver uma certa disciplina, as pessoas vão para a bancada e vão, se entenderem que devem ir, e penso que as pessoas não vão, não têm vergonha de não ir, e nem têm medo de ser apontadas. Agora, o que eu parece é que realmente há uma falta muito grande, da noção de que realmente, quando se vai comungar, vai-se receber Jesus, que Jesus não... E mais, nós estamos em comunhão com a Santíssima Trindade e eu pergunto-me que, inclusive, as pessoas que estão a dar a comunhão, portanto, os ministros da comunhão, quer sejam bispos, quer sejam padres, quer sejam leigos. Aqui eu estendo a toda a gente a mesma coisa. Eu pergunto-me se... E essa pergunta é baseada em certas situações que já presenciei e que inclusive convivi e ouvi as respostas. Se a pessoa que está a dar a comunhão está consciente e está, entre aspas, com um ato de fé a dar a comunhão, assim como quem recebe a Sagrada Comunhão faz um ato de fé ao dizer Amém, eu pergunto-me se as pessoas dizem Amém consciente. Eu gostava mais que as pessoas pudessem dizer uma palavra pessoal. Mesmo que fosse ok, sou Amém, porque o Amém também está estandarizado e já é uma rotina dizer Amém sem pensar no que está a dizer. E de quem está a distribuir ou dizer Corpo de Cristo devia fazer um ato de fé do que está a fazer. Eu tenho presenciado, primeiro, depoimentos mesmo, quando eu uma vez já disse isto diante de um sacerdote que ele me disse, há comentário interessante. E eu pensei, mas será que alguma vez tu pensaste quando dás a comunhão e faz um ato de fé? Duvido. Já uma vez vi um bispo que me apeteceu, em vez de dizer Amém, dizer o Senhor joga cartas. Porque realmente a maneira como ele distribuía a comunhão era tal e qual o movimento de dar cartas e quase que não dava tempo que a pessoa dissesse Amém, porque quando abria a boca para dizer Amém já estava a ordem na boca. Portanto, e depois os ministros leigos, alguns, que eu pergunto-me realmente o que é que pensam fazer, eu acho que não pensam nada, coitados. Portanto, por tudo isto eu digo que realmente, no fundo, se a pessoa tiver consciência de haver uma relação, aí é o ponto fulcral, realmente é a relação com Deus, é a relação com Cristo, depois aí deriva tudo. E eu acho que não há essa consciência. Há uma falta de sensibilidade também nestas coisas, pois eu estou a pensar no que a Sra. acaba de dizer em relação à comunhão desse bispo que parece que dava cartas e de muitos sacerdotes que parece que dão cartas e de muitos ministros da comunhão que parece que dão cartas. E umas vezes falam, outras vezes ficam calados. E de facto isto acontece. Isto é meu entender, não sei se estou a ver bem, se não, é falta de sensibilidade, é falta de amor. Eu encontrei-me com a doutora em Fátima há duas semanas, ao fim da tarde. Eu não sei se a doutora participou na Eucaristia das 11 na Basílica. Na Basílica. Ainda lá não estava. Ainda lá não estava. Pronto, então não participou. Pronto, eu vou dizer o que. Portanto, isto não tem. Até quem nos escuta vai dizer, mas isto não tem grande importância. Pronto, pois claro que não tem grande importância. Isto é um problema de sensibilidade, é um problema de amor, mas também já ouvi muitas vezes que quem não consegue fazer pequenas coisas também não consegue fazer as grandes. E eu estou a ver, tanto no momento da comunhão, eu não sei, porque eu não vi, se o presidente da celebração deu a comunhão ou não, portanto eu não estive a reparar, mas reparei que já passado um bocado, ainda havia sacerdotes a dar a comunhão. O presidente da celebração, penso que é assim que se chama, não sei se é ou não, portanto, estava de pé e um outro, que não sei como é que eu hei definir, que está do outro lado, isto estamos a falar na Basílica, estava também de pé. Os dois estavam. Também sacerdote. Então, eles estavam os dois de pé, mas celebraram vários sacerdotes. Então, depois, as bancadas do lado esquerdo e as bancadas do lado direito. Do meu lado direito, haveria, não sei, meia dúzia de sacerdotes. E eles estavam, portanto, enquanto uns davam a comunhão, aqueles seis estavam sentados. O presidente estava de pé. O outro celebrante, como lhe chama, estava de pé. E aqueles seis estavam sentados. É claro que depois, no momento em que levavam Nosso Senhor, levantaram-se. Isto é o que acontece também em muitas das nossas igrejas. Agora, claro, isto é um problema, é um problema de sensibilidade. Voltamos ao mesmo, quer dizer, quando se dá as cartas, tanto não há sensibilidade, não há noção, não há noção de quem ali está. E aqueles sacerdotes também, pronto, também não têm essa sensibilidade, e isto é pena. Mas pronto, vou dar a palavra ao professor Mateus, ao professor, mas dá-me para chamar o Mateus, também não sei bem porquê. Mas não sei, olha, sinceramente que não sei. Peço desculpa. Professor Amadeu, certamente que terá muitas coisas também, ou algumas para dizer, eu vou-lhe dar a palavra. Quando o senhor Bispo da Guarda de então, portanto, Dom António Santos, hoje emérito, me instituiu no Ministério Extraordinário da Comunhão, disse isto: não cede máquina de distribuir a comunhão. Isto nunca me saiu da cabeça, depois, por essa caminhada toda que fiz até hoje. E a verdade é que é preciso ter respeito, como era São de Curadares, que dizia assim: respeitem Nosso Senhor porque ele é filho do agente. Eu julgo que nós devemos fazer isso também, respeitá-lo. No mínimo isso, respeitá-lo, depois amá-lo. E pegando na conversa que vemos que estamos tendo do ano da fé, ter fé é exatamente aderir a Jesus Cristo. E também falámos do problema da falta de formação nos catequistas, em catecismos que às vezes ou guias que não são fáceis de utilizar para quem não tiver grande formação bíblica, teológica e mesmo litúrgica. Dizia uma catequista assim: eu não sei como é de fazer isto, eu não sei como vou dar este tema a este nono ano. E disse: olha, não se preocupe muito. Está lá um tema, está lá uma leitura bíblica, procuro tirar dali com eles a mensagem que brota da palavra do Senhor, e vão conversando à volta disso, e no fim não os deixo sair sem que eles tomem, cada um pessoalmente uma decisão em concreto, faça um propósito de caminhar para que isto de uma maneira concreta na sua vida, seja lá no estudo, seja lá na família, seja nas brincadeiras que tem, seja lá onde for, que não se levantem da catequese sem levarem o seu projeto de vida até à próxima catequese. Mas que esse projeto seja influenciado pela mensagem que brotou da palavra do Senhor. Faça isto de como entender, como possa, como eles reagirem. E o resto deixe pronto. E penso que o essencial é isto, é que nos configuremos com Jesus Cristo. Eu, quando aprendi a catequese, há muitos anos, a minha catequista foi a minha mãe. Foi ela e eu. Porque meteu-me um catecismo daquele São Pio X nas mãos, agora vais decorando isto e assim. E fomos nós dois que foram os meus catequistas. E aquilo que se dizia então não era catequese como hoje, era doutrina. Vamos à doutrina. E hoje, claro, foi-se perdendo esse conceito de doutrina, as fórmulas ficaram um bocadinho assim para trás, e nós chegamos às vezes ao último ano de catequese, a preparar os já adolescentes para o crisma, e eles não sabem às vezes benzer-se. Não sabem às vezes aquilo que é básico na doutrina. E depois vem aí então a educação para os valores que se vão perdendo, e que é muito bom que nos deixemos, não os deixemos escapar. Mas o que é essencial nas fórmulas de doutrina, aquilo que é essencial para a fé, e o ano da fé de julho que vem chamar um pouco a atenção para isto, deve continuar a aprender-se desde os primeiros anos da catequese, e não esquecer isto ao longo da caminhada toda até à catequese do crisma, que é o décimo ano. Portanto, isto fica um bocadinho para trás. E pronto, se nós tivermos essa preocupação de fazer da nossa fé o encontro com Cristo, se tivermos no âmbito da catequese uma preocupação com a experiência pessoal sempre nesta linha da caminhada em direção a Jesus Cristo, estamos a fazer aquilo que é essencial. Horas flebres, outonais, por magoados fins de dia, a minha alma é água fria, em ânforas de ouro, entre cristais. Horas flebres, outonais, por magoados Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições, procurando colocar em evidência o bem. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a analisar o ano da fé que encerrou há uma semana. Há pouco eu falava de Fátima, do Santuário de Fátima, e hoje eu tenho a ordem aqui um pouco alterada, de modo que volto ao Francisco, ao Diácono Francisco. O Papa falou também da importância dos santuários na nossa evangelização. Não se referiu a nenhum, ou talvez tenha referido. Eu sei que a Unidade Pastoral, também neste ano da fé, teve essa preocupação. É assim ou não? Nós não temos nenhum santuário, não sei. Fizemos foi peregrinações. Penso que é isso que se refere, não é? Era isso, exatamente. O santuário do nosso concelho é o santuário da Senhora das Preces. Eu, desde que cá estou, já lá tenho ido várias vezes. É um santuário que eu gosto de visitar. Os santuários são assim pulmões onde a gente respira a presença de Deus de forma mais intensa. E nas normas para o ano da fé falava-se precisamente das romarias aos santuários. E então nós, ao longo deste ano, procurámos também dar assim um cunho a isso. Estou-me a lembrar do passeio que fizemos com os catequistas, que em vez de ser passeio foi peregrinação. Ainda fomos 100 pessoas para Alba de Tormes, para a Basílica de Santa Teresa de Jesus, e lá rezámos, depois convivemos um pouco mais durante a parte da tarde em Salamanca. E este ano iremos fazer, já estamos a programar, também uma viagem assim, e vamos visitar o Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, que muitos catequistas nem sequer conhecem a história do Santíssimo Milagre, este milagre eucarístico extraordinário que aconteceu no nosso país. E fizemos também a nossa peregrinação a Roma. Falava-se como proposta do ano pastoral, fazermos uma romaria, uma peregrinação ao túmulo dos apóstolos. E assim fizemos. Estivemos em Roma durante 5 dias, em setembro passado. Um grupo muito interessante, que fez uma boa experiência de fé. E para o ano esperamos retomar. Já há propostas locais e assim, vamos ver se podemos retomar com este grupo e outras pessoas que se queiram associar a uma peregrinação em setembro do ano que vem. Para além de uma outra que estamos também a trabalhar nela, uma peregrinação a Santiago de Compostela. E pronto, estas experiências das peregrinações, destes encontros, que são sempre muito úteis, porque eu sou a criar ali um regime de um ambiente de convívio saudável e depois também de fé, profundamente de fé. A viagem a Roma, daqui está a Doutora Teresa, que participou. Eu penso que gostou bastante. Que houvesse um pedido de avaliação de cada um da experiência que teve nessas peregrinações. Sabe que está em falta ainda. Porque acho que é uma maneira um resumo, não é? O que fez. E não fazer disso apenas uma viagem de recreio. Exato. E se tiver que responder a fazer uma avaliação da viagem, pode-se induzir as pessoas a refletir um bocadinho. Com mais profundidade. Eu tirei frutos, e sendo nas nossas paróquias houve frutos dessa peregrinação. Frutos espirituais, frutos muito interessantes. Porque fez-se precisamente um clima de peregrinação, foi o que se procurou fazer. E aqueles que não tiverem feito, se tiverem que fazer uma avaliação, pode-se fazer perguntas que induzam a que eles reflitam nisso. Devemos de fazê-lo também. Foi uma forma bonita esta proposta do ano da fé de peregrinarmos. Para o ano também procuraremos no programa da catequese fazer a peregrinação da catequese a Fátima. Já há alguns anos que não se faz, algumas paróquias têm feito mais, outras menos, mas procuraremos uma grande peregrinação da catequese a Fátima no ano que vem. Sem dúvida, sem dúvida. E pronto, também a nossa diocese vai no segundo ano consecutivo peregrinar a Fátima, vai calhar em muito bom dia, 28 de junho, meu dia de anos, a peregrinação a Fátima do ano que vem, no dia do Imaculado Coração de Maria. Portanto, vai ser também um momento de graça, com certeza. No ano passado já estiveram 9 mil pessoas, sim, que peregrinaram em autocarro, fora muita gente que foi individualmente, mas só em autocarros 9 mil pessoas da Diocese de Coimbra que foram a Fátima à peregrinação diocesana. É obra. É obra. Foi a primeira. Basílica das Agências Patrinais repleta. Sim, no ano passado foi, não foi? Foi. Teresa, estava repleta. Repleta, tudo sentado e de pé. E muita gente. E de pé. Muita gente. Eu acho que é impressionante ver aquela basílica plenamente cheia. A doutora, para além destas viagens que faz, com nestas peregrinações, com a paróquia, também peregrina sozinha muitas vezes a Fátima? Em princípio vou mensalmente a Fátima. Mas há uma coisa dentro do ano da fé que eu acho que quando eu estou a pensar negativamente, dizendo que as pessoas não devem ter feito grande revisão de vida, tal, tal, tal, depois vem sempre um pensamento que, para me ajudar a não ser tão pessimista, que eu acho que é bonito pensar que a Nossa Senhora pediu que se consagrasse o mundo para a conversão da Rússia. E portanto, para mim, na minha cabeça, a Rússia ficou sempre como, digamos, um símbolo do anticristianismo, um símbolo um bocado ateu, etc. E acho que o facto de, numa reunião de chefes de Estados, o Putin, portanto, o presidente da Rússia, do tal país ateu, do tal país que Nossa Senhora pediu a consagração do mundo para que ele se convertesse, ser o presidente desse país que, numa reunião de chefes de Estado, diz que temos que fazer com que os valores cristãos não desapareçam da Europa, eu acho que isto é um sinal de fé mundial. Porque acho que não é por acaso, que eu não acredito no acaso, portanto, não é por acaso que da Rússia, entre aspas, venha uma mensagem de fé. Eu acho muito bonito. Professora Amadeu, o senhor parece-me que é, se calhar, o único que tem um santuário lá nas suas paróquias ou na sua paróquia. Como é que é? Desculpe. Tenho. Um santuário. Santa Eufémia, não é? É a minha paróquia, mas é adjacente. É ela. Olha, vai ser feito o encerramento do ano lá. Bom, nós no dia pronto, 24, depois, o encerramento é feito lá. Muito bem. Com o início às Francisco, para este ano da fé, o Papa tinha falado que devíamos também utilizar a internet, era uma das ferramentas digitais para o ano da fé, porque proporciona a transmissão e defesa da mensagem cristã. Agora, eu pergunto, isto é mais, a questão é mais para mim do que, se calhar, para os nossos ouvintes. Para além do que normalmente nós fazemos com a internet, que é procurar, pesquisar, enviar e-mails, que às vezes até nos tornamos aborrecidos, e eu estou a falar por mim, porque às vezes estou sempre a enviar, não é? O que é que a gente mais poderá fazer com a internet, no sentido de que possa com isso cumprir objetivos de fé? Ainda há poucos dias esteve em Portugal o padre António Spadaro, que veio apresentar o seu livro chamado Ciberteologia. Esteve nas jornadas da Pastoral da Comunicação Social em Fátima. Que foi este padre António Spadaro, é jesuíta, que fez esta entrevista. Ele é o diretor da La Civiltà Cattolica, aquela revista dos jesuítas italiana. Fez esta entrevista, que agora já foi publicada. No outro dia em Fátima havia a publicação dessa entrevista com o Papa Francisco. E o padre Spadaro tem este livro, não é? Ciberteologia. Ele é professor, olha, de um amigo nosso, do padre Luís Miranda. Ele é professor em Roma, dá aulas disto no Instituto dos Salesianos. E é assim uma referência em matéria de comunicação social e evangelização. E precisamente uma das intuições dele é este, quer dizer, hoje em dia o mundo cibernético tem profundas alterações, até na forma como a pessoa sente e vive algumas daquelas que são as dimensões atuais. O tempo, o espaço, quer dizer, a categoria tempo, a categoria espaço, estão profundamente alteradas, e nós vemos isso na nova geração, nas novas gerações, pelo mundo, pela experiência do mundo virtual, não é? o espaço passa a ser uma coisa muito mais ampla, né? E o tempo também. Eu posso estar em tempo real a ver o que se passa aqui, lá, não sei quantos. E esta ideia de tempo e espaço, esta amplitude, não é? Muda as coisas. Depois aprofunda a mudança no campo das relações, né? As redes sociais, como o Facebook, o Twitter, etc., operaram uma revolução naquilo que diz respeito precisamente ao relacionamento entre as pessoas. O que é privacidade, o que não é privacidade, o que é a intimidade da pessoa, a forma como as pessoas se relacionam, pronto. Ou seja, para mal ou para bem, é inevitável. É inevitável esse género de posturas e de mutações. E então o Padre Spadaro tem mesmo esta ideia, que é necessário, não é, nós entendermos a evangelização, como ele costuma dizer, como um continente. Não é? É um novo continente, o sexto continente, é este mundo cibernético, virtual, que precisamos urgentemente de evangelizar também. E a presença da Igreja nesses meios, não é? É uma presença difícil, porque não é fácil estar à altura, quer dizer, não é fácil estar à altura daquilo que são as solicitações, porque hoje em dia, no mundo cibernético, as coisas passam de moda no instante em que foram publicadas. No instante em que a coisa foi publicada, em que ela passou automaticamente à história. E, portanto, acompanhar, traduzir, não é? É difícil. Padre Spadaro dizia que nesse aspecto temos a sorte, porque o Papa Francisco tem um dom particular para a comunicação virtual, não é? A forma como ele fala, frases curtas, com sentido, a concisão do Papa Francisco, não é? Nós vamos ver que o Papa Francisco faz homilias de 7, 8 minutos, não faz mais, não é? Ele é muito conciso, muito curto naquilo que diz, frases muito lapidares. Praticamente quase todos os dias tem publicado agora no Twitter aquelas frases, aqueles pensamentos muito incisivos, são autênticos trovões que vêm. E o Papa, este padre dizia, quer dizer, esta é uma forma para se chegar, porque tudo tem que ser rápido, imediato, e essa é uma dificuldade. Como é que é a presença? É difícil essa presença, mas ela é urgente. Não nos podemos furtar dessa presença nesses meios, seja através das redes sociais, seja através de sites, de divulgação do que se faz. Pronto. E acho que a própria catequese podia remodelar-se exatamente nesse sentido. Porque eu acho que se não há catequistas à altura e bem formadas, o método de ensino na catequese não pode ser o mesmo que era há 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos. Que as pessoas, eu acho que a gente tem que, hoje em dia não gosto de tratar crianças, até mesmo posso dizer que me nego a tratar crianças, mas quer dizer, o mesmo tratamento, ou mesmo a mesma patologia, eu não trato uma criança da mesma maneira que trato um adulto. Portanto, eu acho que a pessoa tem que se adaptar às circunstâncias. E estar a dar uma catequese nos moldes tradicionais antigamente, quando o mundo de hoje não é nada como antigamente, dá esse, além da falta de preparação da catequista, depois há esse desencontro. E acho que hoje, com os novos métodos tecnológicos, acho que até a catequese pode ser mais interessante. E uma imagem vale mais que mil palavras. Há dois sacerdotes da Diocese de Aveiro e junto de Águeda, que há uns anos, esta parte, celebram através da... Sim, há vários sacerdotes com blogs onde vão publicando as suas homilias, as suas meditações. Há paróquias que têm, por exemplo, o padre Júlio Grangeia, esse que está a referir-se, tem inclusive um canal no MEO, quer dizer, em que ele passa publicidade, em que ele tem programas, pronto, de gosto mais ou menos discutível, mas está, atira-se de que eu respeito muito. Quem tem essa vontade de poder entregar assim, porque a pessoa sujeita-se. E vemos como em Portugal a comunidade Canção Nova têm um trabalho tão interessante do ponto de vista também da comunicação social, sacerdotes com sites, com isto, congregações, para chegar à malta nova, e nestes dias um site da Pastoral Juvenil dos Jesuítas foi renovado com coisas lindíssimas, quer dizer, o Passo a Rezar, orientado também pelos jesuítas. Há muita coisa que se está a fazer e bem, e que nós podemos também, a partir daí... Agora, como é que o leigo normal, quem nos está a ouvir, não é, que não pertence a uma instituição, como é que faz? Olha, por exemplo, às vezes reencaminhamos quilos de e-mails que fazemos com que nos vão chegando, e a gente gosta de partilhar com os amigos e assim. No outro dia alguém dizia-me, um membro da equipa de animação Alfa, que falando, calhou em conversa nas nossas reuniões, falar sobre isso, e dizia, pois, às vezes é difícil a gente, por exemplo, enquanto, por exemplo, se for sobre uma dieta milagrosa, a gente, ou uma piada contra o Passos Coelho, a gente reencaminha na hora para todos os e-mails que temos. Aqueles que às vezes vêm sobre uma mensagem cristã, a gente pensa duas vezes, para que é que eu vou reencaminhar isto? Ah, este sim, aquele não, este sim, aquele não. Penso que eu duas vezes estava nesta reunião e lembrava-se quem é que está a dizer isso. Este sim, aquele não, e depois já faz uma lista muito diminuta. E nós dizemos assim, não, mas quer dizer, se calhar são essas pessoas que habitualmente não recebem nada dessa perspectiva religiosa, que até precisavam daquele testemunho da nossa parte. Mas eu tenho pena que a maior parte desses mails termina sempre com aquelas frases, mando para vindo, que vai ter uma alegria, vai ter um êxito, não sei o quê. Enquanto eu não souber eliminar esse final, muitos não mando por causa disso. É, agora, quando não tem esse final, isso eu mando para a malta toda que tenho gravada. E é bem, quer dizer, a gente partilhar estas coisas, não é? Sem medo. Essa é uma forma que chega com facilidade a todas as pessoas, não é? Para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento, para subir a ajuda, para esquecer só o tempo, e vou subir à torre da igreja. Mais um ano no momento. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. O inverno é difícil. Sei que estás rouca, mas guarda mais o fogo para mim. Aquece o quarto que já não tenho roupa. Então, o nosso programa está a chegar mesmo ao fim, e em face do que o Francisco diz e a estrutura, mas agora mais no que diz o Francisco, em relação aos... Acha que eu devo continuar a massacrar as pessoas enviando... Acho que sim. São Paulo diz a propósito e a despropósito, não é? E, portanto, se é a propósito e a despropósito, vamos fazer essa evangelização, cada um no seu meio. O ano da fé procurava isso, cada um desse testemunho público da fé. O que é que ficou do ano da fé, é o que estamos hoje aqui a ver? Se cada um sair com uma fé mais renovada e com mais... com menos respeitos humanos e mais capacidade de anunciar publicamente a fé, o ano da fé foi uma coisa ganha. Se cada um continuar atado como tem estado, então aí foi tempo perdido. Francisco, desculpe lá, eu volto à mesma pergunta, mas isto não será massacrar as pessoas todos os dias? Quem não gostar, elimina e anda para a frente. Muito obrigado, vou continuar a mandar. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Hernando Melo, até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.